carrega. Milhares se flow carrega no piso de Porto Alegre. Quebradeira na quebrada, cantoneiras, várias velas por inteiras, várias velas se libera, fuma dela. Trabalhadores, sentinela, trovadores e capelas, batideira na favela, se engraxado e se franela. Outras velas, britera no jantar, é luz de velas, é donzela, bico fino, pra chutar várias canelas. Momento não ramela, cê fala e quer com ela, tá com trauma condensado, misturado nas panelas. Titi trafesco, tá com raiva, então não rela. Adquire caramelo, quer chinelo, então chinela. Bafo de axilas, é vexame pras belas. Se vê ela na madruga com os belas, atropela. Pra faculdade, falsidade, foi aquela, são aquela. Mesma shit, feed kit, ser parceira. É novidade, influência de novela. Malhação, malhação, mente, então se sente cascadela. Japa quente, quebra gelo, bom momento, não congela. Geladeira com pulmões nas cores de berinjela. No sigilo vai de quilo, as lembranças tão singela. Bom momento, pendurado na janela. Sapateiro concentrando, sapatinho da Cinderela. Purpurinas com urina, cheiro de fez amarela. Vários tubarão martelo, que a piranha maitela. Desfile embaixo d'água com bruxela e passarela. Foio encontrados, humanos a manivela. Estudos amontoados, despejados e cautela. Minha banca na galera, preso na sua fivela. Vai no bico, ganho chico, todo pico na cartela. Eu sou da sufite nas cores da aquarela. O dia é figurinha, logo o tempo rapela. Ela é do loto, a sonoridade dos fundos. Se nota na boca de lobo, as notas dos imundos. As rotas, as consoantes, nas sopas de vogais. Desbotos não pensei, são as perquisições cerebrais. Gritante é o fluxo de frota de frases. Obesidade em folha, traz as folhas na margem. Palavra enxergada, esticada, frase reciclada. Não limitada, aqui eu prendi o antipraga. Fura na adaga, dedo na baga. Na sequência é cafeína, vício que na larga. Romântica de good, esfera da virtude. Eva numa tissuri, porque se fissure. Notebook, vandute, bosteteca do tic-tuc. Uma cheiro de tatopole, role na puri. Plugue, queimar na puri, gasóleo, tutti-frutti. Mas se puder logo desfrute. Minuto de silêncio, eu penso, ilêncio imenso. Pensamento ativo, lado pensativo, compenso. Pensativa é cultivada, já estive lento. Muito sabendo, estamos indo no momento. Com remendo, eu tive medo, mas eu tava prevendo. Chute no tímpano, e o ódio escorrendo. Não acabei ouvindo, mas não querendo vindo. Mas de sequência eu tô rindo, com as peças eu brindo. Meus planos caindo, na noite estão indo. Atraindo, momentos tão vindo. Não é lindo, o protesto do concreto. É o teto de vida aprovado pelo imeto. Primos, da prima noite sonora. Bactéria corroendo, falta pouco tempo agora. Sozinho. Milhares se flow carrega no... Milhares se flow carrega no piso de Porto Alegre.